What's his name? Gustavo. Desfilando onde falsos se esconde. Seu passo no shopping e rica se clone. Eu já aceitei que ele quer ser meu clone. Bolso da Seaway, tem bala, tem gang. Bala tem gang. Essa porra já tá batendo no sangue. Na onda do pack eu fico demente. Dentro do estúdio já é de lei. Puxei, traguei igual Kurt Cobain. Bota o delay, eu foto com qualquer. Só THC. Peito PP, passo charlando na frente da inveja. Iluminado igual vizinho. Ela rebola no reg rock. Vou botar porque eu sou monkey boy. Só não explana no story. Só não explana no story. Tá tudo fluindo e não é do nada. Vou passar, nós tamo no corre. Se tá na minha frente até me abraça. Olha no olho e fala que é nóis. Desfilando onde falso se esconde. Se eu passo no shopping e rica se copem. E rica se tem que ele quer ser meu clone. Bolso da Seaway, tem bala, tem gang. Bala, tem gang, gang. Essa porra já tá batendo no sangue. Ei, compassa, vou mudar de flow. Deitada nessa beat, deu dedo em mim. Dois back e um beat, cena de crime. Fica puto quando eu nego o fim. Fecha se coça quando me vesti. Rato mestre Split, ele seu mic. Já faz uns anos que eu tô me na city. Abençoado desde que nasci. Não há nada que evite, evite, yeah. Esconde a droga na bolsa da mil mil. Deu exército, te parece com fio que não possui pink, é só link, link. Quem manda na rua, é o risco madrug. Quem deixa ela nu, é o risco madrug. Quem dita sué, é o risco madrug. Quem faz o sué, é o risco madrug.